pensou que eu tinha ido embora? O sossego da concorrência acaba agora. Agora bem mais potente e agressiva. Você vai conhecer o que é som de qualidade. Caixinha Abusada. Essa é top de Abaetetuba. CD Volume 1. Caixinha Abusada. Essa é top de Abaetetuba. Caixinha abusada. Essa é top de Abaetetuba. Yeah, we'll be counting stars. Anybody's got the power. Abusada. Essa é top de Abaetetuba. It's hard to lose a child's love.

som deixa pra te amar. Banda Tribo do Batidão, a moral do sucesso. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Sabe, não é fácil assim esquecer alguém que a gente gosta. Sabe, não vou desistir e quero você a vida toda. Só não quero ficar sem ter você aqui comigo. Olha, tem que entender, a gente briga. Caixinha abusada. Diz que eu era inocente, baby, e não era esse homem que diziam ser. Mas com teu ciúme no meu ouvido, pois é algo tal. Eu te disse que te amava e não sei noção. Eu fui chamado burro por nessa tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Vesti meu mundo e todo fiz pra ver. Que fosse um sorriso e te diz que tava bom. Meu telefone e meio tô te azubi. Te dei mil motivos pra confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente pra ti. Então agora eu vou curtir uma automania. A inovação a preta vai queimar, porque são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. E caixinha abusada. Você já não pensa mais em nada, só quer dizer que a vida é única, é única. Marciano não quer mais tomar cerveja, só o whisky energético na night. Marciano não quer treta na quebrada, coração com as gostosas só dona faz. Marciano não quer mais usar o Zé Bom, nem queria por causa da cocaína. Marciano nem quer mais saber de nada, só quer no dia do trevo tá de cima. Então chupa se quiser, fica aí com a culpa, puta guerra é pra quem quer. Não tô pra disputa, fica buscar o que é meu. Enquanto você chupa, pode ver que eu tô no olé. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza a chuva. Eu e minha ganância se completam como luva. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza a chuva. Eu e minha ganância se completam como luva. Combina comigo, combina comigo. Mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Combina comigo, combina comigo. Mulher e dinheiro, sei que combina comigo. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Pedi o sono outra vez, e hoje esses caras preta vai queimar. Porque são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka. E eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas. Depois da sonsa já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Não quer mais tomar cerveja, só o whisky energético na night. Marciano não quer treta na quebrada, coração com as gostosas só dona faz. Marciano não quer mais usar os revólver, nem queria por causa da cocaína. Marciano... Eu não posso não, minha mulher não sabe não, é confusão para beber. Eu não posso não, ela não deixa eu sair nem no... Caixinha abusada, a charmosinha do Brasil. Ele está de volta mais uma vez. Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não pense não, viu? Antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu? E todo mundo quer saber por que deixei de ser safado. Sou um homem raciado, 100% vigiado. Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado. Sou um homem raciado, 100% vigiado. Oh, oh, oh. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso, e teu cheiro ficou em minha roupa e minha boca. O teu gosto, um gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Tua mão passando meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai. Se fosse embora, eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Ai, que é isso, menino? Você veio do céu, do nosso romance. Quando de morrer, Caixinha Abusada, a charmosinha do Brasil. Ficar sem lugar, mas não falece. Eu sei comprar, eu sei comprar. Hoje eu vou pro Buffalo do Marajó. Eu quero dançar com as gatas. Tem todas princesinhas, eu vi o Berrante tocar. Eu pago mil baldes pra elas. DJ Rafael, Josias e Darlan são os cowboys do animal. Sempre na evolução, sensualiza até o chão. Eu quero te ver parada. Menino vai, tirando a roupa, faz o chefinho que eu quero ver. Menino vai, ficar sem roupa, mas não falece que eu te encontrei. Menino vai, tirando a roupa, faz o chefinho que eu quero ver. Menino vai, ficar sem roupa, mas não falece que eu te encontrei. Planta, pegada veneno. Tirando a roupa, faz o chefinho que eu quero ver. Menino vai ficar sem roupa, mas não falece que eu te encontrei. Eu te encontrei. Hoje eu vou pro Buffalo do

no beat e pra tese. O gordo e o Dinho, pressão. Você é mesmo um caçador. No escurinho que é meu número. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Se você vai namorar, escolhe o rumo e dá a dentada. Pensou que eu tinha ido embora? E hoje eu tô fervendo, ela veio quente. E hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, mexeu pro Didi. Vai ter que montar paleto, vai com ele pé. Baile de favela, na Amazônia. Baile de favela, na São Rafael, é. Baile de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. E hoje eu tô fervendo, ela veio quente. E hoje eu tô fervendo, quer desvariar. Não vou entender. Thank you. Essa é top de Abaetetuba. Essa é top de Abaetetuba.